contigo até de manhã. Danço contigo até de manhã. Ó, oh, menininha, eu sou seu fã. Ó, menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até de manhã. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira que essa dança é porreta. Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira que essa dança é porreta. Vinte bim, vinte bim, vinte pão. Vinte bim, vinte bim, vinte pão. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que o celular, você pode se dar mal. Vinte bim, vinte bim, vinte pão. Vinte bim, vinte bim, vinte pão. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que o celular, você pode se dar mal. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Amor, tô sofrendo, passando um pedaço. Se estou merecendo, perdoa meu doce amor. Me ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Perdoa meu doce amor, me ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Falou. Amor, tô sofrendo, passando um pedaço. Estou merecendo, perdoa meu doce amor. Ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Perdoa meu doce amor, vem comigo. Ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Quer saber? Perdi poesia, alegria e minha paz. Quer saber? Ainda amo demais. O vinho acabou, mas a taça ainda não quebrou. Se você me der mais uma chance no futuro, é seguro, nunca mais amor, eu juro, você vai chorar por mim. Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai. Se você me der mais uma chance no futuro, é seguro, nunca mais amor, eu juro, você vai chorar por mim. Você não vai chorar por mim, não vai. Amor, tô sofrendo, passando um pedaço. Se estou merecendo, perdoa meu doce amor. Ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Perdoa meu doce amor. Me ensina a voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer. Quer saber? Perdi poesia, alegria e minha paz. Quer saber? Ainda amo demais. O vinho acabou, mas a taça não quebrou. A fonte secou. Se você me der mais uma chance no futuro, é seguro, nunca mais amor, eu juro, você vai chorar por mim. Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai. Se você me der mais uma chance no futuro, é seguro, nunca mais amor, eu juro, você vai chorar por mim. Você não vai chorar por mim, não vai. Tô precisando me acertar com meu amor. Tô na lista pra rodar que nem ioiô. Tanta demanda, tanto papo, tanta onda, dá impressão que mais secou. Tô tão à toa, com tanta saudade tua, querendo voltar pra casa, pro amor que eu deixei por nada. tudo, tudo, tudo, preciso for. Pra compensar o que você por mim passou. Se teu nego novamente nunca mais bater de frente, agora eu vou, linda senhora, gritar pelo mundo afora, que já não estou mais sozinho. Voei, mas voltei pro ninho. Sempre assim seja. Vem me assar, me beijar na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Hoje semanas feias, um samba de gente nobre. Ai, eu vivia, eu vivia. Tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar